2000 autorizado, 3566. Então, após cara, eu uso autorizado o LS? Oscar e o Zan intercepta a final do LS. 3566. 4061 no 200 graus 7 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado decolagem 28. Livre decolagem 28, 4061. 924. Afirmativo, para a cabeceira 28. Solicito 050. Afirmativo, tem condições de voar a posição em pitch? Afirmativo, senhor. A proa de pitch desce ao 050, aguarde contato radar. Afirmativo, confirma autorizado acender para o 050? Autorizado. Alfa. 3566, redução para 170. Está reduzindo. 3660 atingindo 40. 3660 desce para 2000 pés, 1014, informe na final do LS, reduzindo para 180. Ok, 2000, 1014, reduzindo, vai informar na final. Gol 600, reduza para 210, desce para 3000. 3000 pés, reduzindo 210, 1600. 198, 4061, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. 4061 da Azul, usando 1310. 4061, contato radar, suba ao 360. Contato sobe 360, 4061. 3566, reduza para aproximação, torre 186. 186, vento. Ah, por enquanto não serão. Informo que Aracaju está fechado devido a desembaixamento à TR-16 e 45 Zulu. Ah, vai ser depois disso, com toda certeza. Ciente, ciente. Então a subida prevista, qual é a normal subida aí? Aron Melim. Da 28, esquerda, direita, na Aron Melim. Aron Melim, obrigado. Jogou 1924 para ingresso no Pátio 1. Ingresse Pátio 1 no portão 05, o gol 1924. Ano 05. Papá, Romeu Lima, prossiga. Na Eco, chame solo. 121 no sinal 9. Na Eco, 219, pode. Solo no 697, livrando na Eco. Ou no 697, prossiga o táxi. Alfa, Kilo, Pátio 3. E aguarde para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde. Papá Romeu Lima, na escuta. Tu 230 graus com 8 nós. Autorizado pouso 3566, só para confirmar os últimos 90 metros, pista 28 fechada, é isso? Afirmo, últimos 90 metros fechados. Podemos usar a Charlie ou não? A Charlie está utilizável. Ok, obrigado. Front 6721. Para o táxi, o TAN 8001 a bordo 66, autonomia de 3 horas e 40, alterna Natal. Controle chamou, é Papa Romeu, Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, chame agora o controle Aracaju 203. E Golf, quanto espera da 28, pronto, torre 18,6, até lá na Susco, total 8001. Boa tarde, Lima Juliette Lima. Boa tarde. Golf Vitor, Salvador. Prossiga, Romeu Golf Vitor. Vai, chegar agora próximo ao limite da terminal, chame Recife, 12685, alterna 12545. Sente no limite da terminal, chamará o centro em 12685, 12545, Papatango, Romeu Golf Victor. Salvador, muito boa tarde, hotel 3660, aproximação final, baixar trabalho. 3600, quanto é a aproximação, guarda livre. Aguardando. E via Pate 1 até o portão 11, portão 11. Rapaz, o tempo segue por 11, não menos. 3173, copia? Copia, tá, 3173. Luizado, Salvador, Guarulhos, 340, aerovia Upper Whisky 50. Decola 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, após Eudes, até o fixo Eudes, 5113 é o transponder, frequência do controle em 199 decimal 8, torre 198 decimal 6. Superjado, Guarulhos, nível 340, bridge 50, decola 28, Gole, Eval, após Eval, Eudes, controle 198, torre 186, transponder 51113. 3173, correto, portão 02, pronto para o pushback acionamento. Chamará, obrigado. Zero, reduza para aproximação, torre 186. Aproximação para a torre, 600. No sétimo passo, Salvador, para a melhor terra do mundo, Recife, 390, aguarde coordenação, número 3 para a cópia. Possível, já está pronto para o pushback no 8. Cliente, mantenha a posição na minha escuta, número 3 para a cópia, já é... alguns instantes já pagarei. Ok, tá aguardando aqui no 8, pronto, é atenção. Continua a aproximação, 28, número 2, 1014, no ajuste. 1014, número 2. Sala 3566, livrou. 566, ingresso em Índia, portão 01. Índia 01. Passa a torre então, 8001, dá tempo. Mativo, bom voo. Cato. Prossiga 02. Nós vamos fazer um pouso em Oncina, Cindy, ali ponto homologado. Liberaremos em frequência, já visual com o local de pouso, informaremos o retorno. Cliente. Copia? Copia, senhor. Salvador, Aracaju, 190 autorizado, Golf 677, decolada 28, curva à direita, subida Aron, transmissão Melim, 5107 transponder, 119.8 controle, torre 118.6. 660, solo ao 08, livre à esquerda, mantém a posição na Delta, chame solo, 121.9. Vai livrar na Delta 1219, outra 3660. Afirma, livre e mantém a Delta. Manterá a Delta, outra 3660. 107, ó. Neto, sempre pronto para o pushback acionamento. Confirma o seu portão. Portão 3. 03, sempre pronto para o pushback. E acionamento, gol 1806. Chamará. 6721, copia? Copia, senhor. Salvador, Fortaleza, autorizado 310, Eurovia Ups, Luna 9, decolada 28, curva à direita, subida Momo, transmissão Froti, código 5106, frequência do controle em 199.8, torre 198.6. Autorizado 310 para Fortaleza, saída Momo Froti, Decolada 28 com curva direita, 5106 no transponder, 198 controle saída e 186 é a torre. 6721. 706 portão, chame plano para o pushback acionamento. Vai chamar, 6721. Saulo, outra 3660 está na Delta. É 3660, prossiga táxi Alfa via Pós Juliette, portão 10. Livre táxi via Alfa Juliette para 10 da 3660. 1754, copia? Copia. Visado Salvador para Recife 390, aerovia Upper Ui 58. Decolada 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, código 5110, frequência do controle 19.8, torre 18.6. Recife 390, para Recife 58, show da direita, Aron Melim, 19.8 é o controle, 18.6, torre 5110 no transponder, está no portão 8 para o postão. Gente, e a passar retaguarda, aeronave da TAM, aeroporto da TAM, após correio de solo para iniciar o seu pushback e acionamento, voo 9754. Após a passagem do plano de esquerda, matar no 74. Zero, solo aos 10, livre, mantenha a Delta, chame solo 121 nesse manual. Livrar a Delta, solo 121. Solo Salvador, gol na 600, táxi Delta na 50. Torre. Oh, perdão. Solo Salvador, gol na 600, ligando na 50. Chega táxi Kilo Pátio 3 e aguarde para ingressar no Pátio 1. Kilo Pátio, aguardando a autorização para o Pátio 1, gol na 600. Portão 62167-21, pushback e acionamento. Salvador, boa tarde, TAM 3192, informação óptica, autorizada descida até 150. 3192, a sua identificação, chegada cara e desça para 2000 pés, ajuste 1014. Confirmado para 2000 pés, 1014, 3192? Afirmativo. Obrigado. Não sei se 4 na escuta. Prossegue. Pode iniciar o pushback, vamos fazer um pouco mais a retaguarda para a aeronave do portão meia dúzia. Iniciar também o pushback simultâneo com a aeronave da companhia e poder ingressar a aeronave da companhia no portão meia dúzia. Prossegue, faz junto com o Webjet, de acordo com que ele possa ir mais para trás para liberar o meia dúzia. Paciente, tá sem 4. Na escuta? Tá. Missão de fazer o pushback a portão meia dúzia, um pouco mais retaguarda, de forma a liberar o portão. Para ingressar na nave da Gol? Para o mesmo? Tem condições, sim. Gente, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. 6721. Na escuta? Prossigo, 600. No portão 62, a aeronave da Webjet já foi autorizada a iniciar o pushback. Ela vai fazer, realizar o pushback um pouco mais retaguarda para o seu ingressar no portão 62. Táxi com cautela, observando a nave da Web até o 62, o gol. Ativo, observando a nave da Web após ingresso no 62, gol 1600. Vitor Romeu Alfa, direita para o 180. Afirmativo, direita 180, Victor Romeo Alfa. Indicado. O 3192 está reduzindo agora uma centena para 250. Entendi. Posição 2, dan 3173. Quem chamou o objeto do táxi? Dan 3173, posição 2, estiver estacionamento. 3173, portão 2 autorizado, chama o táxi. 73 autorizado, chama o táxi. Vitor Romeu Alfa, direita pro 200. Alfa, direita 200. Para o táxi, objeto 6721, 115 a bordo, 3:35, hotel Recife. 5, boa tarde. Boa tarde. Autorizado, prossegue Juliette Alfa até a minha escuta na Golf. Quando lá estou em 1 no 8 decimal 6, ajuste 1 no 0 no 4. Juliette Alfa, sua escuta até a Golf, quando lá, 12:00, 6721. Para o táxi do Gol 1704, estamos com 62,62, 3:27, Salvador. Mano, 62, 3:27, Salvador, Gol 954, segue a nave da web como número 2 no ponto de espera. Quando lá no ponto de espera da Golf, estou em 1 no 8 decimal 6, ajuste no 0 no 4. Não tem na minha escuta até lá. Rádio web na escuta, na Golf, chama 18,674. No Gol 974, POB 62, correto? Vitor Romeu Alfa, direita na proa 240, informe interceptor no curso do localizador. Alfa, direita 240, reforçarei interceptando o localizador. Alfa, interceptando o localizador. Gente, tá visual? Afirmativo. Torre 186, Vitor Romeu Alfa. Alfa, assistente, obrigado. Torre Salvador, Vitor Romeu Alfa, boa tarde. Na final, ILS. Victor Romeo Alfa, ajuste no 04, cheque trem. Machado travado, senhor. Ciente, 200 graus, 79, autorizado, pouso 28. Alfa. Mercedes 21, chame agora a torre em 1.9.6, ajuste no 0.4, em ótimo voo. Chama agora 18.6721. 1.754, chame agora a torre em 1.9.6, aproveite a Veneza Brasileira esse domingão, ajuste no 0.4, bom voo. Vai chamar 18.6, obrigado, não, boa. Trolho, triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, prossiga. Decolado do Hospital da Bahia, o destino é Zulu Alagoinha, senhora. Papai Romeu Lima, tá sendo algum código no transponder? 0264 no transponder. Papai Romeu, altitude. O meu uniforme é altitude. Quente, espécie, senhora. Quente, atento ao tráfego da Guardião 02, o helicóptero da Polícia Militar, também aqui em Aspé, no litoral, corredor de ferro. Positivo, tá autorizado para a direta cruzar o eixo da 1-0? Só se cruzar após Simbra. Afirmativo. Após o pouso do PA-34, ali mantém. Ali mantém após o pouso do 7-6721. Helicóptero, não estou no marcador de certo. Eu estou ciente. Eu estou condicionando o seu cruzamento da pista 1-0 após o marcador externo para não interferir com a aproximação. Ah, eu já tô aqui... Onde que é aqui? Controle Salvador, Guardião 02. Hospital Roberto Santos, senhora. Gente, o Papai Romeu Lima cruze o eixo agora da 1-0, quando possível, estimado de pouso. Positivo, senhora. Estimado de pouso é mais 35 minutos. Copiado. Approach control, Avianca Brasilia 6320 is out of 180 for 150 with November. Stand by 6320, Guardião 02, prossiga. Guardião 02, daqui próximo a Ondina, visual com local de pouso, vai fazer um toque, depois vai colar de novo do de Ondina. Confirmando, vai pousar em Ondina? Afirma que vai fazer um toque no helicóptero de Ondina, mas imediatamente irá decolar e voltará a fazer o patrulhamento do aeroporto. Copiado, Guardião 02. Avianca 6320, Skull Cadent, Central Level 050 on Carry Arrival. Ok, 050 on the Carry Arrival, Avianca Brasilia 6320. Solo Salvador, Victor Romeu Alfa. Gentilize táxi, vai para via Alfa, quilo, pátio 3, confirme o pátio de destino. É, aviação geral, senhor, pátio 3. Então, agilize o táxi, Alfa, quilo, pátio 3, do Victor Romeu Alfa. Alfa, centro, obrigado. Alfa, se vai na escuta da torre ainda, coloca o transponder, segue bem. Uma torre, senhor. 2, ILS 28. 173. Estimativo, Índia, Alfa e táxi até a Golf, então 323 na minha escuta. Estimativo. Victor Romeo Alfa, dirigo e transponder, Victor Romeo Alfa. Tarde, tá na 3192, trem checado. 3192, cancela a aproximação, agora pista livre, 1014 no ajuste. É. Eu continuará livrando o CR, o Papá Romeu Limão. 19867-21. Controle Salvador, Webjet 6721, cruza 2000, Momo Frate. Web 6721, contato radar, saída Momo, subnível 310. É o 310, 6721. Pouso autorizado na 28.014 no ajuste, 210 graus, 8 nós. 4, chama controle, 19.8 para viagem. Chama 19.8 para ter 4 bolas. Controle Salvador, boa tarde, são 7.54 na saída Arão Melim. Como restrição na decolagem, manter a proa até 3.000. É, distante 2.000, manter até 3.000 proa de decolagem. Controle Salvador, autoriza a proa de frote. Fazendo a saída, guarda de coordenação, web 6721. Guardando coordenação 6721. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga. 02 já decolou novamente de Londrina, ingressou no axé, aqui no setor da Maravilha, direção ao Salvador, manterá 410, informará mais proximamente sua turma. Sim, Guardião 02. Coordenado, tá 3566-19. Você me escuta? Número 2 para a cópia. Ok, número 2. Olha, autoriza 1000 pés pro triplo Papa Romeu Lima? 1000 pés. Grato. Web 6721, agora com o centro Recife. 1286-2545-672. Gol 1754, solicita a linda proa 350, solicitado informação direto. Livre desde 1754, por quantas milhas? 10 milhas. Sim.